de tomar. Bastanov, posição 2, puxa 04, aguarde a Avianca. Arque a sua esquerda, pode estar autorizado para explicar questionar. Para o táxi, chame na frequência 1 noite desse 9. E aguarde a Avianca, puxa back chamar para o táxi 986, agora 904. Siga pra lá. É descida, senhor. Lima, Kilo Bravo, desce pra 2000. Obrigada. Lima, Kilo Bravo, Vitor, pra sequenciamento, curva agora à esquerda pro norte. O limite dessa prova será de 7 milhas. Curva à esquerda, central pro norte, visual contrato. Redução para 180 nós. Desce. Confirmando, mantém inicialmente 4000. Mantém 4000, reduzindo 180 nós, até 3305. 3858, chama Recife agora. 12685, alterna 12545. 2685, 254, 3858. 12545. 2545, boa noite. Boa noite. Ali, Salvador, muito boa, até 3398, formação ISC, desce 1950. Boa noite, desce para 2000 na via chegada Maré, passando identificação 3398. 2000 na Mari, identificou até 3398. Facilidade voadora? Negativo, mantém a chegada. Certo. Bravo direita na Pro 060, limite de meia dúzia de milhas. O Lima, Kilo Bravo. Pro 060, Kilo Bravo. 305, desce pra 2000 pés. 2000 pés, então, 305. Foi, eu vou no 604, perna da 0-0. 604, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento 1 no 60 graus, 7 nós. E decolar, pista no zero, agora no 604. Meia dúzia de nós. 04 de close 15, chama no 20-18, por favor. 208, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, voo no 604. Boa noite, sobe 370, Momo, vigilância 3, voo no 604. 370, voo no 604. Salvador, boa noite. TAM 3305, sinal da 10, baixa de travador. Nós 3305, número 2 para pouso, vento 150 graus, 5 nós, guarda pista livre. Guardando TAM 3305, passou externo. Controle, Lima Kilo Bravo, visual com campo. Kilo Bravo na porta da rotatória, chama a correção 18-6. 18-6, obrigada. Oi, Tia Virgem 6747. 6747, prossiga. Autorização Guarulhos 360. 6747, prepara a Dael. Aguarde cópia. Fez quanto? Papapá, Lima Romeu Romeu. Confirmando já acionado, pronto pro táxi. 390, voo no 604. Controle, boa noite. Papá Tango, Lima Kilo Bravo. 3321, 3-3, 9-8. Bravo, reportará 3 milhas, sinal 17. Não, 3-3-0-5, pouso autorizado, Cristiano. Sempre pouso, TAM 3-3-0-5. Portão 3. Alfa Juliette, portão 3, azul 305 Sol Ausente, Taxi Via Alfa Juliette, Portão 612. Taxi Metro Bravo, 3305. Lima Kilo Bravo, todos autorizados, pistão no 7, ventão no 50 graus, 5 nós. Kilo Bravo, ciente. Chama a referência agora, 126, decimal 85, alterna, 12545. Sim, Recife, 2185, 2545, voo no 604, boa noite. Boa noite. Estabilizando, tá 3398. Chama a torre agora, 118.62. 18.62. Torre Salvador, tá 3398, estabilizou. 13398, reporte, baixar o trabalho. Vai ter lá. Admin 747, cópia. Prossiga. Guarulhos 360, de uniforme número 16, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da L, lida após lida bridge, controle 120, décima 8, transponda 5077. Obrigado, Guarulhos 360, upper Zulomeia, da L, lida bridge, pista 1-0, com curva direita, controle 108, transponda 5077, 6747. Correto, guarde 6747, para o pushback acionamento. Chamarelo. Na Romeu. Tem livre táxi, chame na papá para ingresso. Bravo, seu solo foi 2-3, frequência livre, boa noite. Boa noite, obrigado. Autorizado ingresso, Lima Romeu Romeu. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. 3398, na final, baixar o travado. Tudo autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 89, tá? 3398. 98. Lima Romeu, Romeu, autorizado decolar, pista no 7, vento 150 graus, 8 nós. 3398, Solas 27, taxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8, tá, 3398. Xanier 6313. Lima Romeu, Romeu decolou os 28. Chama o controle, Lima 20.8, voo. Chama o 208, Romeu, Romeu, grato, boa. Boa noite, Xanier 6313, pronto, cópia. Pronto, cópia para Guarulhos. 360 autorizado, uniforme Zulu 16, aerovia. Decola da pista no zero, saída da El Leda após Leda Bridge. Controle Lima 20.8, transponda 5102. Decolada na Dael 0 Dael, é a saída Leda Bridge 120, decimal 8, controle aciona 102, 63, 13, 04 63, 13, chame para pushback acionamento 63, 13 controle Salvador, boa noite, papapá, Lima, Romeu, Romeu, 1208. Lima Romeu Romeu, sobe 400, vigilância. 0400, Lima Romeu Romeu. Possibilidade do Lima Romeu Romeu voar bridge? Agora negativo. Grato. Lima Romeu, Romeu, chamador do centro Recife, 1251, alterna 13325. Lima, Romeu, Romeu. 251, 3325, Romeu, Romeu. Pushback, Fernando Portão 5. Boa noite, Fábio. Autorizado, pushback, Fernando Chama Táxi. Chamada Táxi, 747.